Gol 940 iniciando. Afirmativo, 940. Vento 090 graus com 11 nós. Iniciando 940 na 10. Uno 776 autorizado pouso, pista no zero, vento 090 graus com 10 nós, checa o trem. Baixou e travou, livre pouso no zero, 776. Uno 940, decolado de Salvador 46, controle Salvador, opera em 119, décima 8, bom voo. 198, obrigado. Uno 776 no solo 47, direita, chama o solo em 121, décima 9. 219. Tchau, boa noite, Bono 273, quando será um zero? Bono 273, autorizado a linha, decolar pista 10, vento 080 graus, 092. Ah, linha, decola 10, Bono 273. Salvador, muito boa noite, é o Papa Romeo, Índia November Alpha, tá comprando a rotatória, visual com campo. Índia November Alpha, continua a aproximação, ainda no avistado. O vento no momento é de 080 graus, 08 nós, é, pode baixar a travada. Sente, mandar a proa da rotatória, Índia November Alpha. Bono 273, decolado 54, chame controle 119, decimal 8. 19, 8. Índia November Alpha na rotatória, interceptando o Dono 7. Índia November Alpha, ciente, continua a aproximação, confirmando hoje baixado já de fábrica. Afirmativo, baixado e travado de fábrica. Índia November Alpha, reporte passando a RMAR. Reportará, Índia November Alpha. Oi, muito boa noite, Papá Romeu Wolf, estabilizado com os localizadores. Tipo Romeu Golf, continua a aproximação. Reporte baixado, travado. O altímetro no momento é 1090, vento 090 graus, 092. Aguarde autorização de pouso. A suspensão é após fibra, cancelar e circular para o Norte, tá? Gente, tipo Romeu Golf, reporte para mudança de regra de voo. Aqui vai parar. Controle visando o cancelamento do 10 do Romeu Golf, autoriza a Índia November Alpha para pouso no 10? Gente, Confirmando, Índia Número Alfa tem intenções de pousar na 10? Se não for atrapalhar, senhora. Está autorizado, pouso na pista 10. Reporte para ingressar no circuito de tráfego também. Gente, reportará para ingresso no circuito Índia Número Alfa. Índia November Alpha, por gentileza, tem condições de realizar uma base curta para pouso na 10? Ah, afirmativo, sempre, Índia November Alpha. O Papá, Triple Romeo Golf, informa o Charlie 150, na curta final da pista no 7, vai gerar uma base curta para 10. Tem condições da pré-gente para o cancelamento? Afirmativo, podemos cancelar e circular aqui pela 7, desvando o tráfego, ok? Afirmativo, plano cancelado 257, curva agora à esquerda, mantendo o 1.500 pés, aguardando para gerar base para a pista no 7. Afirmativo, mantendo 1.500, vai aguardar para gerar para o 7, ok? O Papá, Triple Romeo Golf, reporte visual com o Charlie 150 na curta final da pista no 7. Tá 10, né? Já se encontra visual? Nós estamos completamente visual com o tráfego que a gente quer. Afirmativo, reporte quando visual com o tráfego, mantendo no 1.500 pés e aguardando para girar a base. Afirmativo, reporte agora. November Alpha, autorizado pouso, pista 10, vento 080 graus com 10 nós, trem fixo. Autorizado pouso, 10 em November Alpha, girando base para final. Papá, Triplo Romeo Golf, livre abandonar 1.500 pés, girar base pista 7, reporte na final da 17, baixar travado, Papá, Triplo Romeo Golf. Passaria no final da 17, baixar travado, Romeo Golf. Ativo no considere o solo 59, livra na delta e chama o solo 1.9. Enquanto na pista observa a belíssima lua ali através esquerda, ou seja, esquerda da cabeceira 28. O meu gol, final da 17. 1.7080 graus com 10 nós, chegou o trem. Baixado, setado. Obrigado por pichão 7, Papá Triplo Romeo Golf. Eu vou fazer uma foto no meu bolso. Bom, meu Golf, no solo 2100, autorizado backtrack e táxi até o pátio 5. Reporte para livrar a frequência. Meu Golf, livre frequência. Sun Salvador, boa noite, é o Sun 3197, pronto no ponto, espera dar uma zero. Sun 3197, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 080 graus, 092. Autorizado a alinhar e decolar da 10, 3197, Sun. Decolado 05, chame controle 199-18. 19 November Alpha, autorizado táxi via Quebec, após autorizado ingresso na pista 17, táxi até o pátio 4. Mantém escuta até o corte. India November Alpha. Salvador, muito boa noite. Papapapá, Mike, Juliette, Romeu. Mike, Juliette, Romeu. Tem condições de dar presente, curva para a esquerda, para entrar no circuito à direita da 17. Está autorizado, senhora, dar presente a linha proa 050. Para manter próximo à paralela, senhora, em baixa altitude, totalmente condicionado, sem interferência com o eixo da 1-0. Ciente, Mike Juliette, Romeu, está autorizado, sobrevoo a baixa altitude, sobre a paralela, reporte para mandando do setor. Grato, Romeu. papá, papá, mais Juliette Romeu, a torre. Prossiga, torre. Gente, inicialmente mantenha 500 pés, ok? É, não está autorizado a baixa altitude em áreas povoadas. 500 pés do Max Juliette Romeu. Ciente e agradece. Romeu vai permanecer na sua escuta e totalmente condicionado ao seu tráfego, gente. Ciente. Torre é o Max Juliette Romeu? Prossiga. Tá visual com o tráfego aqui, senhor, com o Juliette Romeu? Afirmativo, não há tráfego a reportar na final da 1-0, mas Juliette Romeu, mantendo esse setor, reporte no término sobrevoo. Agradece, e a situação é exatamente nessa posição da presente, ok? Gente. Grato, Romeu. Mike Juliette Romeu, se autorizado, vai interferir no eixo da 190, condicionado. Confirma intenções, Mike Juliette Romeu. O Mike Juliette Romeu informou que se autorizado, interfere no eixo da 190, totalmente condicionado. Juliette Romeu, está autorizado, reporte para abandono do setor de sobrevoo, informa que não há nenhum tráfego para pouso no 190. Grato, Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, confirme por quanto tempo irá sobrevoar o eixo próximo da 190? Senhora, aqui é, provavelmente vai permanecer por volta de uma hora no setor. Está totalmente condicionado aos seus tráfegos, seu QI permanente na sua escuta. Gente, Mike Juliette Romeu, grato. Grato. Alvaro Oscar Romeu. Reporte para táxi. Mike Juliette Romeu na escuta? Na escuta, prossiga, Romeu. Mike Juliette Romeu, abandone o setor de sobrevoo devido à aeronave aproximando para 1-0. Mantenha a proa da rotatória, aguarde instruções para retorno. Ciente, Romeu. Torre, haveria possibilidade de seguir para Itapuã ou Mike Juliette Romeu? Sim, o Mike Juliette Romeu, vou na proa do farol de Itapuã, mantenha o farol de Itapuã sobrevoo nesse setor e aguarde para retorno. Agradeço, Romeu. Salvador, Gol 1884, boa noite. Gol 1884, boa noite. O vento no momento é de 080 graus, 10 nós, altímetro 10. Continue a aproximação, aguarde autorização de voo. 884. Bom, no 884, informam que há um Augusta, correção, um helicóptero à sua direita, Robson 44, não interferirá no seu pouso. Negativo, tem nem notificação. O 984, baixado travado? Afirmativo, baixado travado. 984, tem livre pouso na pista 10, vento 080 graus, 1 no nós. Repouso 10, 884. Problema de carro meu, autorizado táxi, reporte da interseção Papá para ingresso na pista. Aeroesca Romeu, autorizado ingresso na pista no 7, reporte alinhado e pronto. Mike Juliette Romeu, autorizado retornar à área de sobrevoo. Mike Juliette Romeu, na escuta, doutor? Na escuta, prossiga. Mike Juliette Romeu, desconsiderem a autorização de retorno, mantenha o setor devido a outra aeronave para a aproximação 1-0. A gente vai aguardar, Romeu. Bom, 984 no solo aos 236, livre direito, chame só 12 no decimal 9. Mais uma, chegou, boa noite, tudo bem? Mike Juliette Romeu, não escuta, doutor? Escuta, Romeu. Mike Juliette Romeu informa que o helicóptero Augusta 109 irá decolar da pista 107 e não interferirá no seu sobrevoo. Tá ciente, Romeu. November Oscar Romeu, decolará mantendo proa até atingir 1 no mil pés. após autorizado com vai direito e prosseguindo o corredor chefe, cortejo. Vai voz com o meu vento no momento é de 080 graus, 08 nós, tem livre decolagem. Salvador, 3858. Continue a aproximação. Aguarde a autorização de pouso. O vento é de 080 graus, 09 nós, reporte baixado travado. Está embaixo travado, aguarde a autorização de pouso. 3858, altímetro é 1 no 0 no 0. No 0 Meu escalão, meu, informa que a restrição até o número PES, mantendo proa devido a um helicóptero que está sobrevoando a área do farol de Itapuã, com o Robson 44. 7, decolando, cruzando 500 para mil pés, após mil pés, informará para se curvar à direita, para interceptar o axé. Boa noite, Golo 613, próximo ao ponto de espera, pronto. Golo 613, visual com tráfego nacional da 10? Afirmo. Após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10? Após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter na 10, Golo 613. Golo 3858, informo que há dois tráfegos à sua direita, dois helicópteros que não interferirão no seu pouso. 7, tá livre o pouso? 3850, afirmo, livre pouso na pista 10, vento 080 graus, 109. Livre pouso, 3850. Pausa do Rancho Romeu, atingindo no meu pé e curvando à direita para a interceptar. Boa noite. Gente, no meu Rancho Romeu, decolar 239, chame o controle, frequência 119.8. 198. Salvador, Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, prossiga. Agradeço a colaboração, a senhora vai livrar o seu setor, transfere para o controle e agora segue para Pernambuco. Um bom trabalho, uma boa noite. Mike, gente, o meu aguarde para a transferência. Aguardará. Juliette Romeu tá na escuta, doutor? Na escuta. Mike Juliette Romeu, chame o controle na frequência 119.8. 7192, uma boa noite, bom trabalho. Mike Juliette Romeu confirmando manter a linha do litoral? Vai seguir da presente para o Guatemi, cara. Cliente, Mike Juliette Romeu. Romeu. No sol, nós 4-2, livre direita, chame só 1-2-1-2, sinal 9. Direita 1-2-1-9, tá 3-2-5-8. alinhado e pronto na 190 Golo menos 3. Golo menos 3, autorizado decolar, pistão no 0, vento 080 graus, 08 nós. Teve decolagem Golo no 3.